No me quieras chamaquear, ajá, que me quieres ayudar, ajá, ¿qué es lo que me vas a dar? Ajá, no nos vamos a dejar, ajá, sobre mí quieres pasar, ajá, quieres que vaya a votar, ajá, que te quieres postular, ajá, pa' poderme gobernar, ajá. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Quieres divertir, ajá, no te dejas de reír, ajá, sé por qué te quieres ir, ajá, te la vamos a partir, ajá. Da da da. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Howdy, y'all. It's 105 degrees out here in the panhandle, and it's high noon. You know what time, we know what that means. It's time to play some Radio Molotov, and this next song is called Perro Negro. Yeehaw!